verdade a Manu que lançou. Oh, oh, oh, mais uma pras meninas mexer o popô. Mexe a bunda, vem, mexe a bunda, vai, vai, mexe a bunda, vem. Olha essa menina, que loucura. É que um monte de mexer a bunda. Olha essa menina, que loucura. É que um monte de mexer a bunda. Olha essa menina, que loucura. É que um monte de mexer a bunda. Olha essa menina, que loucura. É que um monte de mexer a bunda. Olha essa menina, que loucura, que loucura. Ela manja de mexer a bunda. Olha essa menina, que loucura, que loucura. Já de mexer a